Rádio Fora do Eixo apresenta Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo. Salve, salve, circuito Fora do Eixo. Começando mais um programa Ligue os Pontos, programa quinzenal aqui da Web Rádio Fora do Eixo, diretamente de São Carlos. Eu sou o jovem aqui do Massa Coletiva, conectando aqui com o interior de São Paulo também, Anne Rego, lá do coletivo Guerrilha Gig. Opa, aqui presente, boa noite a todos, para mais esse Ligue os Pontos. É isso aí, a gente vai se conectar, como de costume, com vários lugares do país e, novamente, mais uma conexão internacional, novamente com Buenos Aires. Dessa vez, o coletivo que participa com a gente é o Movimento Submarino. A cena portenha está bem rica e agitada e eles entram com uma outra perspectiva aí para complementar. Nas últimas edições, a gente já tinha falado com o coletivo Sintomática, com o Buenos Aires Experimental. A gente dá continuidade com esse papo aí portenhol rolando aqui no Ligue os Pontos. Além disso, tem mais várias outras coisas, não é não, Anne? O que a gente vai ter? A gente vai ter mais um papo, né, sobre PECULT. O Felipe, aí do Massa Coletiva, vai conversar com a gente. Bom, daqui a pouco a gente fala também com a galera sobre o concurso Valores Fora do Eixo, né, que tem até o começo de setembro aí para se inscrever, obras artísticas de vários tipos, né? A gente já citou, tem a chamada rolando direto por aqui também, mas hoje a gente vai conversar com o Ricardo Jatobá, do PNUD, com a Marielle Ramírez, aí também, que é lá do Espaço Cubo, para explicar um pouco melhor sobre a parceria e, na verdade, sobre o concurso mesmo, instigar a galera a se inscrever, a participar e tudo mais. Uhum. A gente também vai falar sobre o congresso, os congressos que estão rolando, né? Antes do nacional, está rolando os regionais. A gente vai falar do Sul e do Norte, com o Leonardo Palma, e lá do Macondo, e com a Bárbara Andrade, lá do Megafônica. Uhum, legal. E além de tudo isso, a gente ainda faz o Compacto Rec dessa semana, né? Desse mês, né? O Compacto Rec, o lançamento integrado do Circuito Fora do Eixo. A gente vai conversar com o Jair Naves, né? Que é o novo lançamento aí deste mês, no EP dele. E além disso, a gente ainda vai conversar com a Alfa Canhete também, que é uma das organizadoras aí, que faz parte da Distro, né, da distribuição, e aqui uma das pessoas que capitaneia o projeto dela vai conversar um pouco, explicar um pouco melhor sobre o próprio Compacto Rec e principalmente sobre a Bolsa Funarte, né, que é um prêmio que eles ganharam aí recentemente. Então, contextualizar tudo isso mais pro final do programa, né? Beleza? Uhum. Acho que é legal lembrar todo mundo, né, do foradoeixo.org.br/rádio, né, o site da rádio, sempre tem os podcasts, as transmissões ao vivo por lá. Daí quem quiser se inscrever em alguma transmissão ou saber como que publica podcast, tem tudo explicadinho lá do lado esquerdo, é bem didático assim, né, pra galera sacar como que funciona e como mesmo fazer parte dessa história aqui, né, um veículo de mídia livre online aqui, Web Rádio bombando. Beleza? Bom, a gente apresentou já a jovem Anne. Na produção a gente também teve a Paula Bainha, o Leandro lá de Buenos Aires, que daqui a pouco vai estar, como a gente disse, vai ter o pessoal participando lá direto de Buenos Aires. Mas aqui então começamos o papo de hoje, nosso primeiro convidado aqui do meu lado, direto da sede Massa Coletiva, em meio a grandes celebrações com a nossa moeda solidária que acabou de chegar, a gente bem feliz aqui mesmo, Felipe Silva. A gente está aqui, Felipe Silva do meu lado, irmão. Pra gente falar, na verdade, sobre o PECULT, né? A gente, pra quem tá acompanhando o programa, cada edição do programa, até as eleições, pelo menos, a gente vai fazer um bloco sobre o PECULT, tanto para esclarecer, contextualizar mais sobre essa ideia de partido suprapartidário, quanto para falar mesmo das ações que estão acontecendo, pessoas que estão envolvidas e cada vez mais tentar agregar mais gente em torno desse assunto, desse tema que faz parte, eu acho, do cotidiano da maior parte das pessoas que estão ouvindo, ou, na verdade, como muita gente fala, é uma coisa tão importante quanto a cultura, é tão importante quanto a educação, quanto a infraestrutura, a saúde, qualquer outra coisa. Acho que o PECULT chega muito nesse sentido, né, de trabalhar com a cultura como infraestrutura mesmo na vida de todas as pessoas, não só das pessoas que trabalham com cultura, mas de todas as pessoas comuns, todos nós. Chega, Fih, beleza? Beleza, boa noite aí a todos, boa Circuito noite, Fora do Eixo conectado, mais um Ligue os Pontos, Web Rádio Fora do Eixo, então estou em casa aqui também, e aí a gente pode começar esse bate-papo aí, é bem bacana tá vindo para participar desse F5, né, semanal aí que tá rolando sobre o Partido da Cultura. É bacana que já tem uma discussão acumulada aí no programa, então dá pra gente também ir sempre atualizando, né, do que tá rolando, já que ele trata-se também de um grande laboratório. Então acho que nada mais legal aqui do que a gente tá contando, dividindo, socializando com todo mundo as informações mesmo sobre a prática da coisa, para a partir disso, né, a gente ter uma reflexão mais clara sobre esse movimento, que como o Jovem apresentou aí, é um partido suprapartidário. Bom, acho que a gente já teve participação de várias pessoas aqui, sempre, como a gente disse, vai ter vários convidados até o final do ano e tal, mas acho que é legal como, num primeiro momento assim, dar uma contextualizada assim, né, como nasce, de certa forma, como uma frente do Fora do Eixo, mas é muito mais do que isso, né, cada vez mais pessoas de diversas formas vêm se integrando, tanto pessoas atuantes na área da cultura e alguns candidatos também, né, que tanto com, principalmente, né, todos com atuação na área da cultura, mas é como que vem funcionando assim, né, nos últimos tempos, agora mesmo no meio da campanha eleitoral, no meio do processo de, assim, até marqueteiro, né, televisão, começou a campanha na televisão, começou a distribuir santinho na rua, começou mesmo toda a bagunça mesmo, né, que o Brasil está quase acostumado já, né, de todo mundo querendo vender o seu, assim, para chegar nas eleições, e como que o PECUT tem se relacionado com isso mesmo, tanto das pessoas que estão, assim, atuantes, militantes da cultura, quanto os próprios candidatos mesmo. Legal. Então, acho que são três coisas diferentes, né, na verdade. Então, a gente tem uma, né, toda uma reflexão, e na verdade, né, como em todos os campos, aí uma prática do que é o PECULT dentro do circuito Fora do Eixo, né, porque a gente sabe que para ele funcionar, para ele existir, para ser uma ideia que sai do papel, a gente precisa se organizar, né, dividir a nossa força de trabalho, né, dentro do projeto. Então, isso caracteriza ele, na verdade, como uma frente gestora. E aí, nesse sentido, ele é conceitualmente igualzinho à nossa agência de bandas, ao nosso selo de discos, né, ao nosso projeto de circulação de artes cênicas, que é o palco, ao clube de cinema, enfim. E aí, dentro, né, do olhar sobre cada frente gestora, um ponto que a gente costuma, né, pensar bastante é qual é o objetivo dela. Então, dentro disso, enquanto frente gestora do Circuito Fora do Eixo, o PECULT, né, ele trabalha, né, com o objetivo de desenvolver a politização dos coletivos. Só que aí é muito bacana, né, o como um processo de trabalho em rede como o nosso dá um sentido muito, muito sensível, né, para a palavra politização, já que a gente consegue entender ela, na verdade, como a tecnologia social que garante, né, que garante não, mas que é uma das grandes responsáveis pela sustentabilidade de cada coletivo. Então, a hora que a gente passa a trabalhar no partido, na cultura, na verdade a gente está, né, buscando a descentralização das tecnologias sociais ligadas ao campo de formulação, execução de políticas públicas e, consequentemente, a captação de recursos do governo, né? Então o PECULT vem para empoderar cada vez mais todos os coletivos da rede dessa tecnologia. Mas agora ele fora do circuito, fora do eixo, é muito importante, né, também de que ele justamente não tenha a cara de uma frente gestora do circuito fora do eixo, né? E sim que ele consiga se constituir de uma forma orgânica como um hub de entidades, né? Ou seja, que vários grupos, atores, agentes, artistas, enfim, todo tipo de pessoas e profissionais e grupos organizados, né, ligados à cultura, sintam-se uma parte integrante, né, uma engrenagem e não uma peça desse movimento. Porque aí, nesse contexto dele, o objetivo, né, ele se transforma completamente e ele passa a ser, então, a gente posicionar a cultura como plataforma prioritária do maior número de mandatos eleitos nas eleições 2010. Né? Como assim posicionar no maior número de mandatos? Né? Você, pesquisando e entendendo um pouco mais o cenário político eleitoral, você passa a perceber claramente a organização das bancadas, né? As famosas bancadas. E as maiores bancadas do Congresso Nacional hoje, por exemplo, é tipo, mano, as bancadas ruralistas, os caras que defendem o interesse dos fazendeiros, a bancada evangélica é enorme, a galera que está defendendo o interesse dos pastores. Então a gente aí a médio prazo vai visar o quê? A construção da nossa bancada de parlamentares comprometidos com a cultura e também de político no poder executivo. E aí, para isso, ele tem que ser uma movimentação abrangente, onde cada vez mais pessoas se sintam à vontade dentro dela. E aí a gente tem as estratégias que a gente está utilizando agora para desenvolver isso, né? Que é a lista de e-mail, é fazer reunião e gravar os vídeos de adesão, que é o que vem, né, nutrindo nossos canais de comunicação, que é o Twitter e o canal do YouTube, divulgando tudo isso. E, na verdade, a abrangência tem sido muito interessante, uma experiência fantástica mesmo, possibilitando uma aproximação muito intensa com uma gama completamente diversa, né, de grupos e pessoas ligados ao setor cultural, mas de repente o jovem podia fazer mais alguma pergunta antes de eu entrar nisso, que eu já falei um monte aqui de uma vez só. Tranquilo, a Anne vai fazer, eu acho, né, Anne? O que se pensa até as eleições e depois delas? Você estava falando de bancada, de toda a movimentação, essa parte de lista, o pessoal que faz adesão. Como que isso está funcionando agora e como que vai funcionar, tipo, depois das eleições? Aham, bacana. É que, na verdade, esses objetivos que eu falei agora nessa primeira fala, eles são mais a médio e longo prazo, né? Uhum. É, assim, entendendo os objetivos do partido. E aí, para se cumprir esses objetivos, a gente trabalha então com as metas, né? Que é esse campo que você perguntou. E realmente uma pergunta bem bacana, porque é uma reflexão que tem sido feita de uma forma bem intensa, que é qual é o objetivo para essas eleições. E aí, na verdade, a gente tem um fator novo, né? Acho que talvez um dos únicos fatores inéditos, né, nesse processo de eleições que a gente vai ter em 2010 é a presença da internet, né? Onde a gente percebe que uma minoria dos candidatos entende o que está se passando e está, né, sendo um grande aprendizado aí para toda a classe eleitoral aprender a se comunicar com os eleitores que estão na internet, né, que teoricamente são os eleitores com mais acesso à informação e, portanto, com capacidade de formular uma opinião mais crítica sobre tudo isso e, inclusive, cobrar mais depois, né, esses parlamentares que chegarem ao poder. Mas a gente sabe que também não adianta a gente colocar como uma meta assim, ah, vamos eleger um monte de candidato da cultura, né, nessas eleições, porque a coisa acabou de começar. Então a ideia é justamente usar o potencial das plataformas de internet para dialogar no campo da política e contaminar, né, e sensibilizar o maior número de pessoas sobre uma maior organização do setor cultural no Brasil. E aí, por isso, a escolha da palavra partido, né? Se a gente chamasse de rede pró-cultura, movimento da cultura, a gente não ia conseguir trabalhar com um impacto tão interessante quanto a gente está trabalhando agora, ainda mais lançando o projeto em um período de eleições. Então, a meta, o que a gente vai avaliar em outubro, né, depois das eleições, não é a quantidade de candidatos da cultura que a gente elegeu. E sim, né, a gente vai olhar para o clipping do PECULT, a gente vai olhar para o arquivo de vídeos que a gente tem, a gente vai entender aonde estão e quem, qual é o perfil dos gestores culturais que se interessaram pelo projeto e assim por diante. Aí só para já explicar uma coisa que eu acabei falando muitas vezes aqui, que são os candidatos da cultura, que é que está na primeira pergunta do jovem, na verdade, né, que é como o partido se relaciona com os candidatos. E aí a sacada que a gente achou, a solução foi assim: o PECULT não apoia nenhum candidato, né? O Partido da Cultura não apoia os candidatos. São os candidatos que apoiam o Partido da Cultura, né, no momento em que eles conseguem, né, enfim, se comprometer a apresentar a cultura mesmo como uma plataforma prioritária do seu programa de governo. E aí justamente essa característica do setor cultural que eu falei de, né, ter as pessoas que estão hoje dialogando de uma forma mais intensa com a internet, que estão, né, enfim, protagonizando essa nova fase de acesso à informação, o candidato tem que ser muito convincente, né, para convencer as pessoas que trabalham com cultura. Então ele tem que ser capaz de fazer um debate olho no olho, ele tem que ter um programa bem escrito, uma boa equipe que dê conta das demandas que, né, enfim, essas pessoas estiverem acessando. Então a gente vem fazendo um mapeamento de candidatos bem legais aí, tem procurado, né, potencializar o fluxo de informações sobre eles na internet. Aproveitando, esse esclarecimento, viu, Felipe? Porque muita gente vê, Partido da Cultura, né? Ah, então quer dizer que vocês apoiam candidatos e tal. Isso que você falou foi bem válido. Tem uma coisa que é interessante falar, assim, acho que até complementando e instigando continuar o debate aqui, que você falou dos candidatos que estão apoiando o partido e tal, acho que é legal de até já começar a divulgar onde que a galera pode encontrar, né, o site mesmo do, do PECUT e o canal de vídeos, que já tem para saber quem são os candidatos que estão apoiando, e não só os candidatos, as outras pessoas que estão fazendo parte disso tudo, e como se relacionar, até como se aproximar e começar a fazer parte mesmo do PECUT, assim, na perspectiva de que é uma organização que você se autoafirma dentro dela, né? Você não existe um como faço, como entro no PECUT, né? Não, é muito mais uma coisa assim, de acreditar nos ideais da coisa toda mesmo. Sim, com certeza, né? Então, acho que é uma característica, faz parte da identidade, né, da mobilização, que é o Partido da Cultura, o Twitter mesmo, né? É realmente uma ideia que surge até para a gente entender como que a gente está entendendo essa nova ferramenta, né? Então, acho que para começar uma divulgação dos ambientes virtuais onde o pessoal pode entrar em contato, o lance é o Twitter mesmo. E aí, para isso, tem o perfil do Partido Nacional, que é @PartidoCultura, e a partir daí, todos os perfis estaduais, né, que já tem de todos os estados. Aí você procura por PECULT, _, SP, MG, RJ, CE, PE, BA e assim por diante. Né? Aí depois tem um blog que já está no ar, que é o partidodacultura.blogspot.com. Ele é também ali como site provisório, na verdade, né? Mas tem uma coisa bem bacana que está lá nesse blog, que é o quê? É a sistematização da lista de e-mails. Né? Então, todas as discussões que estão sendo feitas ali, né? E porra, uma lista que está sendo composta hoje por pessoas relevantes, tanto na produção quanto no pensamento sobre cultura no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem um artigo lá do Rodrigo Savazzone, né? Do Laboratório de Cultura Digital, um cara muito presente, por exemplo, na construção de uma plataforma como culturadigital.br. Então, um dos textos que está lá é dele, explicando o conceito da proposta. Aí tem o texto do Daniel Zen, que é lá do Acre, e hoje é o presidente do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Cultura, né? E aí todos esses textos estão postados lá para quê? Para incentivar, né, a construção de uma proposta colaborativa do que vai vir a ser um futuro programa, né, do Partido da Cultura. Então é isso, partidodacultura.blogspot.com. E para terminar, o canal de vídeo no YouTube, youtube.com/partidodacultura, onde estão todos os vídeos de adesão e com os candidatos. Mas o lance é o Twitter mesmo, e acho que a galera tem que, né, focar em interagir por lá, mandar suas propostas em frases de 140 caracteres, criarem suas tags, né, instigarem os candidatos dos seus estados, porque quando você manda um mention ali, o candidato, né, ele tem que responder, ele não pode se omitir, é diferente de você mandar um e-mail para a coordenação da campanha. Então é usar o Twitter para provocar mesmo, tanto os futuros parceiros quanto os candidatos. Só antes de finalizar aqui, acho que caindo no final, na última pergunta mesmo assim, acho que é legal de falar até da experiência, como a gente está aqui na data de realização ao vivo desse programa, que é quarta-feira, dia 18 de agosto. Quem estiver escutando a reprise talvez já tenha passado disso, tá? Mas está rolando os congressos regionais e a gente amanhã começa o nosso aqui em São Paulo, e a gente vai trazer como pauta transversal, na verdade, né, relação do PECUT, assim, como algo presente mesmo, assim, né, no pensamento, nas ideias, nos ideais, assim, né, de todo mundo que está participando do congresso, dos coletivos e outros visitantes, outros participantes e tal. Uhum. Queria que você falasse um pouco disso, já amarra também, aproveita para convidar todo mundo para o congresso aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, que começa amanhã aqui para quem está ouvindo o programa ao vivo, né? Legal. Então, esse lance do PECULT enquanto pauta transversal do Congresso, na verdade, ele trata-se de uma divisão natural da experiência que a gente vem tendo participando desse projeto, né? Porque, assim, até a gente achava que em São Paulo o desafio de se conquistar novos parceiros ia ser mais difícil do que no resto do Brasil por uma série de características, né? O mercado aqui já é mais desenvolvido, de certa forma ele contempla mais as demandas do setor cultural, então ele não se preocupa tanto com políticas públicas, e a partir disso, né, uma série de questões aí da chamada culturalização da política, mas na verdade ele tem servido como um argumento para a gente fazer conexões incríveis, né, com pessoas que eram as nossas referências, né, no setor cultural até muito pouco tempo. Então hoje, e são justamente isso hoje que possibilita a gente sentar com essas pessoas na mesa para conversar e propor na mesma sintonia, né? Então é o que possibilita da gente estar, sei lá, conversando com um cara como o Leonardo Brandt, que ontem entrou em contato pelo Skype super empolgado da proposta e já tem uma visão de mercado totalmente diferente da do Fora do Eixo, né? Então, uma plataforma que possibilita você está criando com bastante complementaridade com pessoas que anteriormente pareciam mais distantes. A ideia é contaminar cada coletivo justamente do potencial disso para se potencializar, né, localmente, até, na verdade, conexões. As conexões não têm limites, né? A aterrissagem dos marcianos hoje aqui em São Carlos está, né, provando isso. Então, é uma coisa que o coletivo, ou a pessoa, na verdade, né, qualquer projeto se contaminando, aumenta muito o seu poder de fazer novas conexões com todo mundo que, na verdade, já está junto nesse grande barco que é a produção e a gestão de cultura. E aí é isso, o congresso está começando amanhã, meta de abertura e show no Centro Público de Economia Solidária aqui de São Carlos, esperando 90 pessoas só de outros coletivos de São Paulo que estão vindo aí para ficar 4 dias com a gente. Programação intensa, né, com os tradicionais GTs, conteúdos e debates. E aí, sem falar na noite do Macacos Me Mordam lá na USP, do futebol no sábado à noite, de tudo mais que só vai acontecer quando nós estivermos nas mesmas vibrações e nos encontrarmos aqui em São Carlos a partir de amanhã. Valeu aí, Ligue os Pontos. Valeu, geral. Esse foi o Felipe, então, falando sobre o PECUT aqui. Agradecer a participação, então. Liberar ele aqui, que também tem uns compromissos aqui em São Carlos. Vamos rolar um som, então, antes do próximo bloco. O próximo bloco a gente vai falar sobre o concurso Valores Fora do Eixo. Tem participação do Ricardo Jatobá e da Marielle Ramírez. Aí falar um pouco sobre esse concurso que une o Circuito Fora do Eixo e o PNUD, né? O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Vamos de som, então, rolando dois hip-hops aí para separar os blocos aqui, começando com Intensiva aí do Gorila Mangani e depois o Emicida com Emicida. Você está no Ligue os Pontos, Rádio Fora do Eixo. Ligue os Pontos. Pego a folha e manda rima e já começa a minha sessão. Extremo tudo que passa na minha cabeça em prol da união dos casa B. É o clã do excluído, inspirado pelo grave desse baixo. Eu me propago, espalho minha mensagem pelo estéreo. Algumas são sem nexo, mas nunca vou pagar de ser complexo. Do sofredor ao bom vivant, fortifico só os que são. Por dentro da batida, só de vibe com o povão. Na rua, na avenida, na estrada, na caminhada. São ileso na jogada, sempre com a alma lavada. Minha alma sempre conta, sim, evolução. Casa B, sempre pelo bem dos meus irmãos. Aqui é o cão chupando manga, morra abaixo de skate. Vim mostrar que habilidade por aqui não é enfeite. Mesmo que você não aceite, mas vá pra ouvir calado. Casa B, as atitudes não constam no dicionário. Como no cenário vago, nós deixamos o caminho cheio de vitória e glória, todos nós só no destino. Pronto para o desalinho, para conquistar o mundo. Ah, eu nem te falo, depois vai ver no futuro. Lero, lero, não tolero, vim aqui falar a verdade. Sei que as minhas atitudes vão de personalidade, mas não é que essa idade que eu quero ser perfeito. Casa B, eu sou aluno, aplicado de respeito. Liberdade de compor, enquanto vinho gela em isopor. E meu topor é ser o tagarela, quando drop em base boa vela, seja como for. E nessa guela aberta desce serva, pinga erva, whisky ou licor de cana. E por amor e não pelo tutu desse feijão que tomo, essa dor que não me engana. Se fosse pela grana ou pelo rabo que abana, mas a gana sempre foi a amizade. E pelo meu pecado de dizer só a verdade, por cada risco e rabisco nas paredes da cidade que eu vejo, é mais a cara que a cara propaganda que me manda tudo que eu não desejo. E mando beijo pra quem não precisa e utiliza da faca no queijo pra partir fatia. Por isso ninguém paga pra ouvir a poesia. E quem diria um dia ouviria a brisa do maldito vira-lata, junto com o Tico Falador e o doutor do dub e o gorila de cor desbotada e debochada. Me parece cada gota que padece. Foda-se quem só merece ser o cu dessa parada. De ensino pra ensino, cada aluno é professor. Casa B, estudando a vida pra viver. De ensino pra ensino, cada aluno é professor. Casa B. De ensino pra ensino, cada aluno é professor. Casa B, estudando a vida pra viver. De ensino pra ensino, cada aluno é professor. Casa B. E aí galera, aqui é o Thiago Salgado do 4 Instrumental e nós também estamos na Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectado em mídia livre. Se mexer com meu DJ ou minha mina, minha mãe, então vai virar adubo. Atravessa, descobre se é só no free que eu derrubo. 10 vezes melhor pra ser visto como igual, tô cheio. Mas é a lei, o problema é de quem faz 9,5. Profecias são profecias, parceiro. Pergunta pro Barrichello se os últimos são os primeiros. Emicida, nave, zica da rima, zica da base. Os outros é tipo Aquaplay, divertido, mas não passa de fase. Tô tipo Miles Mandela, o dos freestyle favela. Tão hip hop que os b-boy dança até se eu mando a capela. Vou fazendo som pra vencedor. Os derrotados pode escutar a mesma merda que sempre escutou sem me invejar. Vai trampar, mas lembre-se que é aquilo. Quem nasceu pra lagartixa nunca vai ser crocodilo, viu? B-M-I-C-I-E-A, um sapatinho, coroneguinho, deixa eu falar. É B-M-I-C-I-E-A, pra variar é nós, favela no ar. Irmão, B-M-I-C-I-E-A, 7 letras, um propósito, eu não vou parar. Minha vida é improvisar, ele jura que eu decoro as minas fala. O Emicida vai tá lá. Simples, direto, melhor. Façamos assim, se tua vida não é teu rap, teu rap é piada pra mim. Não trampa, mas sonha com as pepitas. Vai arrumar nada, igual a Flora no final da favorita. Confio no meu instinto, me movo pelo que sinto. Resposta, quem pensou que amor pela causa tava extinto. Eu quero criar outro ponto onde o ciclo se encerra. Foda-se a vida em Marte, o que tem me zoado é as mortes na Terra. Vários abrindo a perna, outros abrindo a mente. Quem vota, quem governa, falta de fé evidente. Tantos pra destruir, quantos pra construir, poucos na destruir. Verme pra distrair, pra nos subtrair. Tornar menor pra eu sumir, ser incapaz de assumir. Responsa tipo essa aqui, sei que se eu não vou desconfiado. Em um ano eu viro rei, em 2 anos lenda, em 3 passado. B-M-I-C-I-E-A, no sapatinho, coroneguinho, deixa eu falar. É B-M-I-C-I-E-A, pra variar é nós, favela no ar. Irmão, B-M-I-C-I-E-A, 7 letras, um propósito, eu não vou parar. Minha vida é improvisar, ele jura que eu decoro as minas fala. O Emicida vai tá lá. Tô a banca da Sonopen, 2 parão pra 1000 cópias. Vou tostar uns piratinha, fazer a minha própria cena. Desfiado, um futuro medonho. Não posso mais viver a 9 milímetros do meu sonho. Respirando fumaça, aspirando melhora. Mano, o tempo passa, o amanhã de ontem agora. Poucos conseguem dizer não pra grana e mulher gostosa com interesse. Agradeço por ser um desses. Sou o upgrade dos que morreu de pé. Não peça por hits, parei de me ler no rádio. Miguel, teu flash cega. Fama engana, lembra? Um paparazzi tava atrás do carro da Lady Diana. Talvez eu seja só mais um profeta de Rockman. Porém fatos são fatos, logo veja bem. Vários MC ganhou vários torneios. É comum, mas que trouxe a rua até aqui, eu só conheço um. Concurso Valores Fora do Eixo. O Circuito Fora do Eixo, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, está realizando o concurso Valores Fora do Eixo, visando a promoção de valores humanos. As categorias são Música, Literatura, Artes Visuais, Audiovisual e Outros, voltado para artistas e entusiastas do Brasil e da América Latina, em busca de descobrir e incentivar os melhores trabalhos através de premiação e divulgação em festivais independentes. As inscrições estarão abertas de 14 de julho a 28 de agosto e o candidato deve preencher a ficha disponível no endereço valores.foradoeixo.org.br. Mostre seus valores em rede. Ligue os pontos. Olá. Ao vivo aqui, jovem direto de São Carlos, Anne diretamente de Franca, apresentando o Guerrilha Gig. Olá. Tudo bem, Anny? Continuando. Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tudo certinho. Bom, galera, quem quiser qualquer sugestão, crítica, alguma coisa, manda lá, arroba webradiofde, né, tamo no Twitter também, ou manda webradiofde@gmail.com, sugestões de pautas, críticas e melhorias. O programa realizado coletivamente é para todo mundo também trazer sua opinião e colaborar com essa história toda. Bom, chegando pra, falando em chegando para somar, né, acabou de rolar, inclusive, a chamada aqui, né, a vinheta sobre o concurso Valores Fora do Eixo. E agora quem entra para falar aqui com a gente é o Ricardo Jatobá, do PNUD, e a Marielle Ramírez, do Espaço Cubo. Acho que é legal dar uma apresentada. Boa noite, bem-vindos aí. Vamos trocar uma ideia legal aí sobre o concurso e sobre todas as ações que estão sendo realizadas. Beleza, pessoal? Beleza, boa noite. Aqui é Ricardo, falando de Brasília. É muito bom estar com todos aqui. E boa noite, galera do circuito. Marielle aqui de Cuiabá. Tamo aí, boa noite pra Jovem, pra Anny, pra todo mundo aí da rádio também, gente. Legal, legal. Bom, gente, o concurso, a vinheta falou até o dia 28, mas vai até o dia 2, é isso, de setembro? Corrijam. Isso, até o dia 2 de setembro. Isso, legal. Lembrando que todas as informações estão lá no site, né, mas enfim, a gente vai falar disso. valores.foradoeixo.org.br. Mas então acho que é legal começar a apresentar o concurso e como na verdade ele acaba concretizando essa parceria assim, né, entre o Circuito Fora do Eixo e o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Não contextualizada mesmo, como que rolou a interface mesmo assim, como se identificaram, como que o concurso Valores, né, do PNUD já é uma coisa que já tem uma história, né, já acontecia antes e tal, e agora esse é o concurso que integra com a identidade, né, com os princípios do Circuito Fora do Eixo. Uhum. Bom, eu queria dar uma contextualização maior sobre o trabalho que o PNUD faz, né, que nós lançamos anualmente o Relatório de Desenvolvimento Humano. Né, esse relatório ele é feito por todos os países membros das Nações Unidas, existe um relatório mundial e depois são feitos os relatórios nacionais. E o relatório ele é baseado no Índice de Desenvolvimento Humano, né, que considera outras questões além do PIB dos países, considera acesso à educação, longevidade, etc. E anualmente, aqui no Brasil, é escolhido um tema central que o relatório vai trabalhar, quando já tivemos questões de mudanças climáticas, problemas de preconceitos, etc. E nesse ano a gente fez uma coisa diferente, que foi fazer uma pesquisa junto à população, né, para indicar quais são as questões que elas acham que são mais importantes. Quer dizer, a pergunta feita era: o que precisa mudar no país para sua vida melhorar, né? Isso foi a campanha Brasil Ponto a Ponto. E como resultado, houve uma indicação forte da população de que os principais problemas nossos são relacionados a valores humanos. Então esse é um tema que está sendo tratado pelo PNUD. Bom, essa parceria então surgiu porque o PNUD vem fazendo um trabalho com diversos parceiros diferentes, empresas, entidades de sociedade civil e governos locais, para divulgar essa campanha, né, estimular a participação das pessoas, o debate sobre a questão de valores humanos na vida das pessoas. E o Circuito Fora do Eixo foi visto como um parceiro estratégico, primeiro pela oportunidade da gente trabalhar essas questões através da arte, né? E segundo, pela capilaridade que o circuito tem hoje no país, com seus quase 50 pontos fora do eixo. Então é uma novidade também para o PNUD estar trabalhando nesse tipo de parceria. A gente está vendo isso com muito interesse. E dentro das ações programadas nessa parceria, uma delas é o concurso que já foi lançado. Isso, rola falar como que funciona esse concurso? Mari, se você quiser... Manda pegar até um gancho no que... Até um pouquinho antes, Anny. Quando a gente se encontrou para a gente pensar o projeto, qual que a gente faria junto, uma das coisas que a gente levantou foi como que a gente faria, enfim, para tentar trabalhar a interface entre os nossos valores com a campanha que o PNUD estava encampando, que era do Brasil Ponto a Ponto, né? Eu falei valores fora do eixo, mas enfim... Ricardo, qual que é mesmo o site? Podia até passar o site para todo mundo aqui, né? O site do www.mostreseuvalor.org.br, exatamente. E aí a gente pensando, a gente falou, bacana, a gente podia fazer um concurso de arte, a gente desenvolveu como estratégia, a gente está pensando em trabalhar até o fim do ano, quatro ações. Uma delas é o concurso, como o Ricardo falou. A ideia do concurso é a gente conseguir trabalhar em cima dos valores do Fora do Eixo, através do princípio, obras de arte, né, peças, enfim, e consiga sintetizar isso através de um vídeo, de uma poesia, de um conto, de uma música, quais seriam esses valores. E aí o concurso surgiu para isso. Eu acho bacana até reforçar a coisa do as regras, como fazer para participar, tem um regulamento que ele explica ponto a ponto. Como que faz para participar? Está disponível lá no site. Isso, para participar você preenche o formulário de inscrição que está disponível lá no site, no valores.foradoeixo.org.br e envia para a gente ou a tua obra, né, para o nosso e-mail valores@foradoeixo.org.br, preenchendo a ficha, enviando o e-mail em anexo com o trabalho, você já está concorrendo. As inscrições elas vão até o dia 2 de setembro, né, a gente abriu no dia 19 de setembro e a gente divulga a relação dos selecionados no dia, até o dia 10 de setembro. As informações complementares, elas estão disponíveis no site, enfim, e também dúvida, gente, qualquer tipo de dúvida, pelo e-mail também é possível esclarecer, ou através do Twitter mesmo, @foradoeixo, não tem org, né, @foradoeixo. Isso já... E, ô Marielle, deixa eu te perguntar, tá rolando já algum retorno? O pessoal tá se inscrevendo, tá compreendendo bem as propostas, a proposta mesmo do concurso? Tá sendo bem bacana, viu? Eu acho que, dentre os concursos que a gente realizou ao longo do ano, esse tem sido, inclusive, com o maior número de inscrições, o maior número de buscas. Acho que essa parceria, por a gente estar fazendo, além de ter uma... a gente dá a possibilidade, através do concurso, da obra, ter grande circulação dentro dos festivais, dentro dos nossos pontos de distribuição, e também pela parceria com o próprio PNUD, acho que isso despertou bastante interesse dos artistas, né, dos músicos. Está chegando muita coisa de audiovisual para a gente, muita coisa de literatura, enfim. Está sendo bem bacana a experiência. E a resposta do público é muito boa. Legal. Eu queria perguntar para o Ricardo, na verdade, como que foi o entendimento mesmo do PNUD, do circuito, como que outras possibilidades se enxerga também de parceria, as outras ações que dá para se realizar além do concurso, na verdade, né? Aproveitando o concurso não só como não só pontualmente, mas de repente, não sei, porque a rede é muito grande, trabalha de diversas formas sobre princípios que tem muito a ver com o que se com que as Nações Unidas pensam também, e eu acho que é não sei, meio que uma vontade até, né, de propagar isso não só, né, nessa ação pontual, mas de outras maneiras, né? Exatamente, isso que você falou do circuito, né, pelos princípios, a carta de princípios do Circuito Fora do Eixo, na verdade, foi o que nos levou a pensar nessa parceria, né? O fato de ser um movimento social que trabalha comparado com uma carta de princípios, né? Isso está exatamente em linha com o que a gente quer propor, das pessoas discutirem os valores que embasam todas essas ações, né? Então, essa parceria, a nossa ideia foi começar com algumas ações pontuais. O concurso não é a única, né? A gente está prevendo também no segundo semestre. Existe uma data que a ONU sugere que as pessoas se mobilizem em prol das mudanças. É aquele chamado de... É uma coisa um pouco que simbólica, né? As pessoas se levantarem e começarem a agir, né? E irem além dos discursos, né? E aí, uma ideia que nós tivemos foi fazer uma noite para dois temática, né, simultânea em todos os coletivos, em apoio a essa campanha. Uma outra ação prevista na parceria também é a gente fazer um texto sobre o Circuito Fora do Eixo para ser inserido num dos cadernos do Relatório de Desenvolvimento Humano, que é o caderno de políticas, mostrando isso como um trabalho novo feito, né, e de que forma que esse trabalho, tendo por trás dele uma carta de princípios, ele cria oportunidade para os artistas, né? É uma iniciativa inovadora, a forma como o trabalho é feito, o banco de conhecimentos que é gerado e as trocas constantes, de que forma que isso está sendo para criar oportunidade para os artistas brasileiros. Então, são ações pequenas, pontuais, e a nossa ideia é, com o tempo, a gente vai aumentando essa parceria e pensando em novas possibilidades. Mas já temos essas três coisas já programadas dentro dessa parceria agora para 2010. Legal, legal. Queria que você falasse um pouco mais também sobre como trabalha, né, como é o funcionamento mesmo do PNUD dentro das Nações Unidas. Sim, sim. De como que é o funcionamento mesmo, como que funciona o trabalho, como que vocês chegaram mesmo até... Você falou que encontrou a Carta de Princípios, mas como se deu esse processo e como se deu o processo também do trabalho de vocês e até chegar mesmo a entrar em contato e ficar mais próximo do circuito também. É, essa parceria aconteceu um pouco também porque eu até muito pouco tempo atrás eu fazia parte do coletivo Esquina aqui de Brasília, né? Então eu já conhecia o circuito e no momento de visitar algumas pessoas do circuito aqui em Brasília, o Papilé, o Thales, a gente conversando e de repente caiu essa ficha, né? Poxa, por que não promover essa parceria? O PNUD estava iniciando o trabalho com relação a esse relatório, estava uma coisa bem no início, nós trocamos algumas ideias, mas o que facilitou foi isso. Eu mesmo, eu estava com dois chapéus, né? Circuito e PNUD, né? E facilitei esse diálogo, né? Partiu a partir disso, né? O PNUD, o país, é uma agência das Nações Unidas, é a principal agência promotora de desenvolvimento, está presente em mais de 120 países. Como é que o PNUD funciona? Os países membros, o Brasil deles, né, tem assento nas Nações Unidas, onde são definidos as ações e as prioridades de cada uma dessas agências da ONU, né? No Brasil, em parceria com o governo, praticamente, né? E a gente trabalha com projetos de desenvolvimento nas mais diversas áreas, inclusive alguns projetos de cultura, e o relatório, eu diria que hoje é o carro-chefe das ações do PNUD. Esse relatório ele tem uma importância muito grande, porque a gente já está vendo sendo desenhadas em todas as instâncias, baseado em dados e informações produzidas relatório do PNUD. Então é uma ação muito importante da ONU no Brasil, tem um peso muito grande, né, em todas as políticas do país, e tem uma visibilidade muito grande também. Então acho que para o Circuito Fora do Eixo é uma oportunidade interessante de se inserir em todo esse contexto. Legal. Bom, a gente vai começar a se despedir, né? Antes de tudo agradecer participação de vocês dois. Queria que vocês, não sei, deixassem um último recado, mais um alô, se alguém tiver mais alguma consideração, pergunta também, Anne, se quiser fazer mais alguma e tal, pra gente finalizar o bloco, na verdade, e divulgar mais uma vez o concurso aí pra todo mundo poder participar e a gente voltar mais pra frente pra falar sobre o resultado mesmo, trazer os... Assim como a gente fez o Duelo Perdido, a gente trazer os vencedores do concurso pra expor suas obras aqui no programa também, então... Eu queria fazer um comentário final rapidamente, que é o seguinte: eu acho que também, eu aí falando também pela minha experiência do circuito, eu acho que isso pode servir também como uma oportunidade para promover o debate dentro do circuito sobre a própria Carta de Princípios, sobre como isso realmente está sendo utilizado como um alicerce para as ações. Eu acho que a Carta é uma coisa muito interessante, né? Foi desenhada ano passado, né, na Congresso Nacional no Acre. Talvez essa parceria possa servir como estímulo para esse debate continuar dentro do circuito. Eu acho que isso é uma coisa que eu como participava até recentemente, eu acho que seria muito válido para o circuito aproveitar essa oportunidade, esse assunto nesse momento, entendeu? É só um comentário final que eu queria deixar para todos. Legal. Com os congressos regionais rolando, né? A gente acabou de fazer o congresso aqui na região centro-oeste, essa semana, isso aí de São Paulo, lá do Nordeste, enfim. É o momento que a gente, todos os coletivos, eles estão debatendo junto essa Carta de Princípio. Também acho que é importante lembrar que o concurso ele é feito também, enfim, especialmente, nem coloco para todo mundo, para o pessoal da rede, acho que tem muita gente de fora das inscrições, mas a rede em si ainda está ocupando esse espaço. E também, enfim, reforçar que o regulamento está disponível no site, se inscrevam, participem, as inscrições são até dia 2 de julho, e qualquer dúvida, consideração, a gente está à disposição para falar com todo mundo. Legal, obrigado então, pessoal, a participação aí, reforçando... Obrigada, Marielle, obrigada, Ricardo. Obrigado. Reforçando mais uma vez, né, o site específico do concurso é o valores.fora2.org.br. Procure saber mais também aí sobre o PNUD no mostreseuvalor.org.br, aí o concurso que acontece, não só o concurso pontual, né, o Valores Fora do Eixo, mas o concurso e as outras edições e tudo mais. Bom, daqui a pouco... Maravilha, gente, abração. Abração. Abraço, boa noite. Vamos de som então, Anne? Vamos de som. Bom, daqui a pouco a gente volta então para começar a falar sobre os congressos, né? Que a gente até começou a falar um pouco aqui sobre, né? Já engatou, o Felipe falou um pouco, a Marielle falou um pouco já sobre os congressos São Paulo e Centro-Oeste. Daqui a pouco então a gente fala sobre o Congresso Sul e o Congresso Norte. Então fiquem ligados aí que daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o Ligue os Pontos na Rádio Fora do Eixo. Ligue os Pontos. Thank you. concurso Valores Fora do Eixo. O Circuito Fora do Eixo, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, está realizando o concurso Valores Fora do Eixo, visando a promoção de valores humanos. As categorias são Música, Literatura, Artes Visuais, Audiovisual e Outros, voltado para artistas e entusiastas do Brasil e da América Latina, em busca de descobrir e incentivar os melhores trabalhos através de premiação e divulgação em festivais independentes. As inscrições estarão abertas de 14 de julho a 28 de agosto e o candidato deve preencher a ficha disponível no endereço valores.foradoeixo.org.br. Mostre seus valores em rede. Só vai morrer, velhinha. Olá, eu sou Mariana Lima, do Fofoca Erudita. E nós também estamos na web rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Ligue os pontos. É isso aí, Web Rádio Fora do Eixo de volta aqui, Ligue os Pontos, dando continuidade ao programa. A gente acabou de falar aí com a Marielle e com o Ricardo Jatobá sobre o concurso Valores Fora do Eixo, tentando se conectar agora para dar continuidade e falar sobre o Congresso Fora do Eixo. Do outro lado da linha, Anne Rego, tudo bem, Anne? Beleza? Tudo bem, me fala. Beleza. Bom, tentando aqui, não estou conseguindo falar com o Leonardo. Leonardo não está... Não estamos... Alô, alô? Alô, Leonardo, tá? Alô? Alô? Alô, estou te ouvindo. Oh, legal. Oh, não, que não tava, legal? Que não estava aparecendo online aqui para mim, mas animal, já está dentro, Ligue os Pontos, bem-vindo, conectando Macondo Coletivo e Santa Maria, Valeu. Rio Grande do Sul. Bem-vindo aí ao programa, cara, tudo bom? Boa noite para todo mundo, então. Jovem... Paula também está junto? Está junto, onipresente, onipresente. Ok, ok. E todos os ouvintes, né, do Ligando os Pontos, Ligue os da pontos. Rádio Fora do Eixo. Ligue os Pontos. É, aliás, isso é uma coisa que todo mundo vem confundindo o nome. Todo mundo sabe do que se trata, mas todo mundo está errando o nome do programa. Fica registrado mais uma vez até no ar aqui. Ligue os Pontos. Ok. O verbo no presente. Bom... Bem-vindo aí, cara. Na verdade, a gente tá nessa saga aí, divulgando, contextualizando os congressos regionais que estão acontecendo em todas as regiões do país, né? Tendo em vista sempre o Congresso Nacional que vai acontecer aí a partir do dia 11 de outubro lá em Uberlândia, Minas Gerais. Mas é super importante trazer um pouco da experiência de cada lugar do país, mesmo nivelar, discutir cada coletivo, em cada sua região mesmo, chegar um pouco mais madura, um pouco mais nivelada, um pouco, sei lá, mais instigada mesmo para toda a discussão e para todo o trabalho que tem que ser feito. Acho que é legal contextualizar mesmo, contar aí sobre como está sendo a preparação e como que está iniciando mesmo a programação em breve aí do Congresso do Sul, né? Tá, posso começar aqui rapidinho, assim, dar uma geral e daí abrimos para conversa? Lógico. Pode. Liberdade total. Tá. Então tá, legal. Bom, a etapa da, uma da a Regional Sul, então, é uma das etapas, né, do terceiro Congresso Fora do Eixo. Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho, assim, a gente já está com 50 inscritos, né, sendo que quatro pontos estarão participando, quatro pontos fora do eixo confirmados. Nós temos, então, pontos fora do eixo, Satolep, de Pelotas, Alana, de Londrina, Macondo Coletivo, aqui de Santa Maria, sede dessa etapa, né? Extremo Rock Sul, de Porto Alegre, Sintomática, de Buenos Aires, Argentina, e junto com esses cinco pontos que formam, a gente vai possivelmente Londrina não consiga se fazer presente, uma pena, e pontos parceiros estarão presentes, Esmero e Veneta, de Porto Alegre, né, é um núcleo voltado para comunicação e também trabalha direto com artes visuais, né. e também ponto parceiro Desterro, de Florianópolis. Teremos vários convidados, então, imprensa local, bandas, coletivos como Arte Pública, Desterro, coletivos de artes visuais, Arte Pública aqui de Santa Maria, uma série de artistas visuais, atores, cineclubistas, o núcleo da TV Ovo de Santa Maria, temos a presença do pessoal do SESC, da SESMA, que é uma das maiores cooperativas de fornecimento de livros da América Latina, Secretaria de Cultura, pessoal do audiovisual geral, educadores, produtores culturais e todo mundo que de alguma maneira quiser aparecer lá, que a gente fez uma chamada bem geral mesmo, assim, de mobilização da cena na cidade, né? Toda... Sei lá o que mais vocês gostariam que a gente desse uma falada sobre isso, então, né? A gente sabe que antes da nacional, né, tem essa regional. Queria que você explicasse mais ou menos qual que é a importância da regional para depois o pessoal que vai virar ponto ou pretende, ou mesmo para conhecer como que funciona o congresso e tudo mais. Qual que é a importância, assim, da regional, de fazer o congresso regional? Bom, isso é para nós é algo bem fundamental, assim, ó. Vai ser, na verdade, o primeiro encontro onde todos os pontos estarão, daqui da Regional Sul, estarão compartilhando o mesmo espaço de conversação, estarão se conhecendo efetivamente e articulando finalmente uma rede local de circulação, né, de intensificando a dinâmica de comunicação e tentando articular uma estrutura mais compartilhada mesmo, né? Quer dizer, de alguma maneira, finalmente uma organicidade, né? Porque tem uma série de pontos que são bem recentes, né? Então, dessa perspectiva, assim, é quase como um pontapé inicial e um processo de quase auto-enquete mesmo, de dar-se conta de quem somos, como nos constituímos, quais são todas as potencialidades possíveis, né, de contribuição com a rede toda do Fora do Eixo e toda a dinâmica do que é desejável mesmo essa história, assim. Uhum, massa. E como que acontece, assim, o desenvolvimento do congresso? Porque tem toda a preparatória, né, antes de acontecer o regional e depois o nacional, tem muita coisa que vocês acabam, tipo, tendo que preparar, tem os grupos de trabalho, né, que são os GTs, as mesas, toda uma discussão em volta, como que rolou? Tá rolando e vai rolar, né? Como nós temos que cumprir, de alguma maneira, essas duas demandas, digamos assim, uma é como etapa, né, do Congresso Fora do Eixo, então a gente tem que se preparar para o encontro final, né, para o Congresso Nacional. A gente teve que articular isso com essa outra dinâmica que nós achamos fundamental nesse momento, que é da própria mobilização local, da mobilização regional e da articulação mais efetiva da própria rede local aqui, uma certa ação, inclusive, dos eixos da Nacional. Então, como cumprir com todas as demandas para se chegar no Congresso Nacional, né, com alguma contribuição, e ao mesmo tempo como colocar isso em sintonia com as pessoas que estão a partir de agora ter uma primeira aproximação com o circuito Fora do Eixo, com toda a dinâmica dessas de rede mesmo, e com a mobilização produtiva hoje, que nos coloca numa tarefa muito curiosa, que assim, não tem mais como separar a luta por acesso, né, a luta por democratização dos recursos e dos equipamentos públicos mesmo, das condições de trabalho e produção, da própria organização da produção, da organização econômica, social, viva, né? Então, assim, serão 3 dias de congresso aqui na região Canal Sul. Nós começaremos dia 20, a partir das 9 horas da manhã. A primeira mesa, que é uma grande mesa de apresentação de todo mundo e também de toda a proposta, todo o temário, depois da recepção, da abertura do congresso, a explicação da dinâmica de trabalho, a apresentação dos participantes, a gente começa com uma mesa, uma grande roda de discussão geral, chamada Redes de Colaboração, Movimentos Culturais e o Circuito Fora do Eixo. Exatamente para contextualizar que momento é esse de efervescência, né, não só do circuito fora do eixo, mas da própria dinâmica cultural e como a cultura passou a ser um novo paradigma produtivo e por quê. Né? Como é que ela atravessa hoje uma série de discussões que não tornam mais possível a separação, por exemplo, da dimensão política da econômica, né? Bom, a partir dessa contextualização e dessa familiarização de todas as pessoas que ainda não conhecem o circuito com o circuito, e já entrando dentro da própria pauta, né, direto do temário mesmo do Congresso Geral, a gente, logo em seguida, no turno da tarde, às 14 horas, começamos com sustentabilidade, moedas sociais, economia solidária e dinâmica das redes. Cada turno, as dinâmicas serão uma apresentação geral das propostas, dos temas, a separação por áreas ou frentes de atuação, como é o caso aqui, por exemplo, da organização de uma conta coletiva. Então, separação por frentes de artes cênicas, artes visuais, música, comunicação audiovisual, possivelmente cineclube, né, vai depender do número de participantes e a possibilidade que a gente tem, então, de montar ou não grupos temáticos específicos. Logo em seguida, no dia seguinte, começamos com comunicação e cobertura colaborativa. No turno da tarde, produção, distribuição e circulação das artes integradas, constituindo redes de trabalho regional. Pela parte da tarde, grupos de discussão, artes cênicas, comunicação e audiovisual. Deixa eu ver se eu não me perdi aqui, mas assim. Até que a gente consiga encaminhar a discussão, no final, vai encerrando com uma grande plenária geral que retoma essa divisão básica que a gente fez, e sempre no final do dia vai ter discussões específicas sobre os textos base que foram sugeridos pelo roteiro nacional, né? Então, de alguma maneira, assim, essa estrutura geral. O que mais que é importante dizer disso aí tudo? Tem algum site que a gente, que quem não conhece, quem esteja longe, mas gostaria de entender, poder ler também mais sobre, para poder acessar? Diretamente assim, ó, no blog do Macondo Coletivo, wordpress.com, a gente vem colocando uma série de postagens de cada passo dado na pré-produção do congresso, e há uma aba específica que ela funciona meio como referência de organização geral, com links para o portal Fora do Eixo, para os documentos fundamentais que são sugeridos para discussão, o formulário de inscrição, né? Então, a partir do endereço do Macondo Coletivo, wordpress.com, é possível se tomar um contato direto com toda a dinâmica de estruturação, com a metodologia do trabalho, com como é que vai ser nos dias do encontro, né? Legal. Uhum. Só uma curiosidade aqui, até puxando um pouco a sardinha aqui pro nosso lado da rádio, assim, que eu sei que vai ter uma espécie de mutirão aí, um intensivo radiofônico aí de instalação de software livre e um workshop aí para a galera, para os outros coletivos também passarem a colaborar mais aqui, né, com o veículo, com a Web Rádio Fora do Eixo e tal. Queria que você comentasse um pouco disso, e na verdade eu acho que começar os encaminhamentos aí para o final da entrevista também. Assim, né, quase... O podcast que vocês lançaram hoje também, né, vocês lançaram um podcast hoje com esse tema também. Só para complementar. Isso, a gente hoje pela tarde gravou exatamente um programa voltado para o Congresso, né? Então fizemos uma entrevista com a Lúcia e com a Desirée, que são as responsáveis pela organização, pelo menos estão tomando a frente assim, no processo todo. A gente tá estruturando, tentando dar um aporte cada vez melhor para o nosso experimento de rádio livre aqui, de rádio, de web rádio também, que é em cima de um programa de uma conta coletiva, que é o Onda Anômala, né? Bom, em torno disso, até a possibilidade, talvez, é que vai depender, assim, a gente tem se ocupado bastante da cobertura dos eventos que o coletivo promove, e ainda está em fase de retomada do programa, porque, assim, a gente teve um período intenso de produção e depois ficou com a saída de um dos membros que eram fundamentais aqui, a gente acabou ficando fora do ar muito tempo, né? Então, assim, possivelmente, nas discussões, principalmente sobre tecnoarte, durante o congresso, a gente vai acabar recorrendo muito à discussão o compartilhamento com outros grupos que já trabalham diretamente também com comunicação e produção de rádio livre, web rádio, TV, tipo o coletivo aqui da TV Ovo, que é um pontão de cultura, né? Certo? Sei lá, assim, eu acho que tá tudo no ar e tá tudo em construção de uma maneira bem legal, assim, uma mobilização grande. O número de participantes já dá uma ideia, 50 pessoas, né? Uma pluralidade de parceiros. Legal, legal demais. Apesar de pequeno o número de coletivos, né, tem bastante gente. Então acho que é legal para reforçar aí mesmo, a potencializar ainda, né, para se expandir para mais coletivos e cada vez a ficar mais perto, né? Assim como o nome desse programa, Ligue os Pontos, fica e fazendo mesmo a rota cada vez mais clara aí, assim como tem em outras regiões do país também, né? Bom, agradecer então aí, Leonardo, a participação. Não, sensacional aí, cara. Boa sorte, bom congresso pra vocês. Valeu, a gente tá na correria aqui. Não, bota fé, a gente começa nossa manhã aqui em São Carlos. Isso. Também, sabemos como é. Valeu mesmo, grande abraço pra todo mundo aí. E vamos em frente. Legal, legal. Valeu. Valeu, abração. Bom, a gente segue então de som. Daqui a pouco continuamos, faremos conexão internacional ali novamente com Buenos Aires para falar com a galera do Movimento Submarino. Mas agora... Falaram enrolado. Hã? Falaram enrolado. É, hora de exercer nosso portunhol ali. Nosso falar, portunhol. Fazer aquela bagunça. É, por enquanto a gente vai rolar então... uma música do Rinoceronte, banda que faz parte aí do Macondo Coletivo, que a gente acabou de conversar com o Leonardo, né? Rinoceronte, a música do EP deles, que já foi do Compacto Rec, esse semestre aí, muito em breve eles devem lançar o disco inteiro. Então a gente vai escutar E Eu Que Não Queria, aqui na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta. Ligue os Pontos na Rádio Fora do Eixo. Ligue os Pontos. Faça parte da nossa comunidade no foradoeixo.org.br/rádio. E conheça melhor o conteúdo produzido em todo o circuito. Ligue os pontos. É isso aí, de volta. Olá. De volta, Ligue os Pontos aqui. Olá. Olá. Aí já começando a conexão aí como pré-anunciado. Oi. Olá a todos. Olá, olá. De volta aqui no Ligue os Pontos. Agora olá. Conectando com o Movimento Submarino diretamente de Buenos Aires. Quem está do outro lado da linha é o Juanca, Matias e Clara também aí. Bem-vindos aí. Olá. Aqui é Jovem, do outro lado, também presente com a gente, Anne. Olá. Tudo bem aí, pessoal? Que tal? Estão escutando bem? Todo mundo? Sim. Sim. Legal, legal. Bem-vindos aí, pessoal. Como a gente falou agora há pouco, a gente continua nossa saga aí, investigando a cena portenha, né? A cena de Buenos Aires. É, algumas semanas atrás, a gente falou com o Gomes, né? Lá do coletivo Sintomática. Falamos também com o Leandro, do Fossos Conerros, né? Na verdade, o próprio Leandro também já apresentou um dos programas recentemente aqui com a gente. E agora é legal a gente trazendo outros personagens aí, outras figuras da cena de Buenos Aires para falar sobre o outro coletivo, né, que é o Movimento Submarino, mas também para falar sobre, de maneira mais generalizada, né, expandindo mesmo o nosso conhecimento aí sobre vários outros aspectos musicais da cena, de uma das maiores cidades aí, uma das maiores cidades da América Latina, um grande potencial de cultura alternativa, e eu acho que a ideia é investigar mais ainda sobre tudo isso. Bom, acho que é legal vocês se apresentarem mesmo, né, primeiro, e darem uma explicada aí sobre o funcionamento mesmo e como vem acontecendo o Movimento Submarino. Começando, fiquem primeiras damas. Né? Primeiro as damas. Isso. Cobardes. Isso é Clara, de Vaqueros Paganos. Y bueno, sobre el Movimiento Submarino, hemos realizado el primer ciclo hace un mes aproximadamente, y bueno, está conformado por aproximadamente 8 bandas y sumándose cada vez más, bueno, con la idea de cambiar un poco las condiciones. Bajen el mic, me dice ahí. Estamos apadillando un mic. Con la idea de cambiar aquellas cosas que no queremos que sigan de la forma en que están en el circuito, ¿no? Tratando de generar una forma alternativa de hacer música y por ahora música, tratando de incorporar otras disciplinas pronto. Y ocuparnos, bueno, de eso, de hacer arte y tratar de hacer que el resto de las cosas funcionen más automáticamente y más naturalmente, como tendrían que ser. Juanca, Matías. Sí, se podría acotar también que debido a la situación que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, tuvimos que recurrir a este recurso de reunirnos entre varias bandas que ya estamos hace tiempo en la escena tratando de salir adelante y haciéndolo con los recursos que nos permite esta querida ciudad en la que nos tocó vivir. Y bueno, lo que hemos logrado realmente ha sido muy positivo, uniendo fuerzas y desarrollando este ciclo que comentaba Clara, que nos ha abierto bastantes puertas, sobre todo en que nos ha conocido mucha gente y se ha generado un interés muy grande por muchas bandas al respecto. No sé, Matías, si querés acotar algo. No, está bien. Estamos justamente tratando de unirnos para poder tener un poco más de respeto y de poder tener arreglos y situaciones en los lugares para tocar, unirnos para tener mejores definiciones en cuanto a lo que es armar un show en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por esta razón, estamos intentando trabajar de una manera colectiva para poder lograr que la situación sea mucho mejor y que el músico en la ciudad de Buenos Aires, ojalá en todo el país y alrededores, pueda preocuparse finalmente por hacer su música, subir un escenario y poder volver a su casa con sus necesidades básicas cubiertas y teniendo un buen show y dándole a la gente lo que sabe hacer, que es hacer música, sin tener que estar preocupado por un montón de cosas más y de exigencias que tienen acá para armar un show, considerando además los poquísimos lugares que hay que están habilitados para tocar. Entonces poder entre todos ayudarnos para que los músicos y la gente que ese día pueda tocar y disfrutar del show y no preocuparse por todas las miles de millones de cosas más que hay que preocuparse acá cada vez que uno tiene que organizar este tipo de evento. Pergunta, eu queria saber assim sobre o perfil do coletivo, né? Porque o outro coletivo aí de Buenos Aires, ele tem uma pegada mais com bandas experimentais, né? O som experimental e tal. E do coletivo de vocês, assim, bandas que estão no rolê e tal. Bueno, en nuestro caso, el movimiento submarino es mucho más variado que el caso de Buenos Aires experimental. Entre las bandas que tenemos ahí, tenemos un perfil más pop en algunos casos, tenemos bandas de en algunos casos, la verdad que tenemos bastante, muy variado, y creo que la perspectiva. Cuestión de actitud hacia todas estas cuestiones que estábamos hablando de una estética puntual en cuanto a música. Eu acho que é interessante, né, que nas conversas que a gente já teve, principalmente com o Leandro, assim, ele sempre trouxe um pouco disso, assim, de que a cidade é muito grande. No primeiro momento tentou, as ideias foram de ter um coletivo, mas cada vez mais mostrou que, assim, existe uma demanda e uma necessidade muito maior do que só um coletivo poderia dar conta, né? Então é interessante mesmo esse lance de ter vários coletivos diferentes, né? Ou organizações que podem não se chamar de coletivo, mas funcionam de certa forma como um coletivo, né? Aí no bloco passado o pessoal até citou também o Sintomática, né? O Gomes também já participou aqui do programa com a gente. Acho que queria que vocês falassem um pouco mais mesmo sobre, sei lá, o perfil da... Vocês falaram um pouco, né, desse flirtico pop. Eu sei que tem uma relação um pouco mais voltada com rock indie, assim, também. Muitas bandas com vocalistas, né, cantantes femininas, né, mulheres. E queria que vocês cantassem um pouco mais essas especificidades e como que tá acontecendo mesmo os shows e, não sei, outras experiências... Tanto artísticas, né, de apresentações, quanto outras de organização, de articulação e tudo mais. Hablo yo. Eu vou falar. La garota. La verdad que creo que la variedad que tenemos en el movimiento es un poco el reflejo de eso que estás diciendo, ¿no? Es una ciudad muy grande con muchas cosas pasando, pero muy poca coordinación entre todas esas cosas que están pasando. Creo que eso es lo que todos advertimos y por eso surgió la idea de hacer algo justamente organizado, ¿no? En todos los casos, de las bandas que estamos acá participando, todos en algún momento organizamos por nuestra cuenta algo Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es hacer eso mismo, pero en forma un poco más coordinada. Creo que haya muchas mujeres es casualidad, ¿no? O sea, acá lo miro a Matías que sonríe, no sé si es casualidad. No sé si es mala suerte, es algo con lo que tienen que convivir. Así que, no sé, a ver. Sí, lo importante es de toda esta estética musical, que en realidad el colectivo del Movimiento Submarino une por todos lados, es en realidad la actitud y la idea que tienen los integrantes y este laburo de autogestión que tienen, que muchos han hecho un montón de cosas y un montón de ciclos, y la idea de unirse para poder cambiar esta misma situación que hay en la ciudad de Buenos Aires, que es justamente la difícil que es tocar en cualquier lugar, porque justamente, más que nada por el gobierno también que tenemos ahora, que se preocupa porque no haya directamente música ni el rock parece que fuese un delito de alguna forma, y los lugares habilitados para tocar son y los arreglos son muy difíciles en cuanto a poder tocar. Uno siempre tiene que pagar o siempre tiene una forma muy complicada, entonces de esta forma buscamos que nosotros, y no solo nosotros, sino todas las bandas que puedan y quieran sumarse y participar, tengan un arreglo mucho mejor y puedan y se les pueda abrir un montón de espacios que en este momento tampoco están utilizados, como son un montón de espacios de centros culturales que tiene el gobierno, de un montón de centros culturales de un montón de lados, y espacios que no están explotados, que mediante la unión y la fuerza y buscando la organización entre todas las bandas y la gente que están en el submarino, intentamos poder explotar todas esas zonas y con los lugares aparte habilitados lograr mediante la unión tener un arreglo mejor para que todos podamos salir satisfechos, digamos, de hacer un show y que funcione para todos. Legal. Bom, eu tive umas experiências aí, a gente teve junto um pouco, deu para sentir um pouco assim da diferença. A gente está contando, como a gente falou, está contando em capítulos aqui, né, cada vez dando um F5, né, atualizando um pouco essa conexão cada vez mais da relação da cena da Argentina como um todo, do trabalho que a gente está fazendo aqui no Brasil. Mas eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, principalmente o Matias e o Juanca, que tiveram aqui o ano passado circulando entre alguns festivais e coletivos do Circuito Fora do Eixo. Queria que vocês dessem um pouco sua visão assim, sobre coisas que são parecidas e outras que são diferentes, e como, na verdade, aproveitar, né, esse conhecimento, essa ideia mesmo de cooperação e de código aberto do funcionamento de alguns procedimentos e realizações aqui no Brasil e tal. Como potencializar, como que vocês acham que potencializa a partir tanto das coisas semelhantes quanto das diferenças mesmo, como que a gente pode trocar mais cada vez, assim, trocar e sempre melhorar todo mundo junto. Sim, principalmente nossa reação ao haver estado em Brasil foi uma surpresa muito grande ao observar o nível de organização que tinham e não nos deu mais que umas increíbles ganas de venir aquí y realizar el mismo trabajo que ustedes estaban haciendo allá, que de hecho fue lo que nos embarcó en hacer realidad el Movimiento Submarino, el Buenos Aires Experimental y demás. Las diferencias más importantes son que el piso en el cual nosotros nos movemos con respecto a la ciudad es bastante desfavorable, como lo comentaba Matías, con los locales en donde se puede hacer música en vivo son pocos y el gobierno les exige muchas cosas para poder estar habilitados legalmente. Entonces se acude mucho a los lugares que son, digamos, ilegales, que vendrían a ser casas, que abren sus puertas para realizar recitales, que eso está muy de moda ahora y hay una muy buena movida en ese ámbito. Pero claro, deja de lado todo esto que queremos nosotros, de que crezca este circuito y que se haga ver más allá de las fronteras en las cuales existe hoy en día. Como similitudes, lo que podemos decir es que está lleno de bandas en Buenos Aires y en Argentina, pero repleto, y que por una cuestión de no poder hacerse escuchar, no, la gente no las conoce, digamos. Hay muchas movidas que están en la clandestinidad y siguen en la clandestinidad por años. Y bueno, esto es una de las cuestiones que queremos revertir también. No sé, Matías, si querés agregar algo. No, está bien, es eso. Es la idea de generar justamente nuevos lugares y poder tener, y aparte poder difundirlo sobre todo, porque el problema de esta cuestión de los lugares que no están habilitados, que sí, no pueden crecer porque no se puede poner en un medio gráfico o en un importante o en cualquiera, una radio, porque después lo que sucede, que ya ha sucedido, es que cae la municipalidad, la inspección y se clausura el lugar. Entonces, es así, se necesita tener lugares habilitados, y la idea del movimiento submarino también es lograr esos lugares. Y por supuesto, a mi experiencia de lo que fue estar en Brasil, que fue increíble ver toda la situación, la organización y todo lo que sucede en el circuito fuera de ello, es también sí poder tomar muchas cosas de lo que, y aprender un montón de lo que ustedes también hacen, y poder reproducirlo acá dentro de las posibilidades que tenemos, pero reproducirlo y generar un circuito, sobre todo en el cual poder traer bandas desde allá de Brasil y poder darles todo lo que también nos dieron nosotros, y generar un intercambio, que es lo que más nos interesa también, un circuito que sea no nacional sino internacional, no solo con acá, sino con gente de Uruguay que también conocemos, con gente de otros países, de Chile, y poder lograr algo súper grande en ese sentido, y que todos giren por todos lados. Pero bueno, sí, es mucho trabajo, y bueno, en eso estamos, y esas son las ganas y la idea. Perfeito, essa ideia de expandir para outros países também é perfeita, na verdade já tem acontecido, né, uma relação, e acho que cada vez a gente vai atualizando aí, a rede vai expandindo, né, vai crescendo o contato com todo mundo. A gente vai atualizando aqui no programa também, né, eu acho que, espero que todo mundo esteja, é fácil de entender na verdade, né, a gente está bem... A comunicação, que por um momento pensou que poderia ser um problema, na verdade está sendo a solução, transformando o problema em solução mais uma vez. Legal demais. Queria que vocês só... acho que na verdade a gente encaminha para o final aí, começar a despedir. Mas queria que vocês falassem um pouco mais da relação com o Brasil, né? Porque tá praticamente fechado, né, que o Falsos Conejos vem de novo para o Brasil, vocês vão participar do Congresso Fora do Eixo. Queria saber o que mais que vocês esperam dessa experiência, né, de trocar e aprender, e que não sei, que pode trazer de novo na bagagem de toda a circulação que vocês têm. Não sei, a gente está vivendo um momento muito, muito forte, né, vocês vão chegar por aqui nas vésperas ou durante as eleições. Também a gente está falando, por exemplo, do P-Cult aqui no, em outro bloco e tal. Como que vocês acham que isso se relaciona também e tal? Eu acho que aproveitando para ir fazer começar a se despedir. Tantas coisas. Muita coisa. Tudo ao mesmo tempo agora. Como? Tudo ao mesmo tempo agora. Claro, claro. En principio, la experiencia ya de por sí va a ser algo muy importante para nosotros, traernos para aquí, sobre todo para poder aportar todo eso que ustedes ya por años de estar trabajando en el tema saben, y a nosotros por estar recién, no sé si recién encaminados, pero como que recién empezando a, nos va a sumar muchísimo al tema. Conocer los distintos colectivos, conocer a la gente que trabaja en esto, los lugares habilitados, los grandísimos festivales que están armando, donde vamos a participar, eso realmente es algo que ansiamos mucho conocer y vivir, y poder nutrirnos de todo eso, que es realmente maravilloso, y nos encantaría poder armarlo aquí intercambiar bandas, ir llevar más bandas argentinas para allá, más que las bandas brasileras empiecen a girar en Buenos Aires y en el resto de Argentina, como está pasando actualmente en Brasil. Y no sé, me la verdad que es infinito todo lo que se puede llegar a obtener del viaje. Acá me están diciendo algo, Mati. Sí, lo buenísimo también es poder estar y estar cara a cara conociendo a toda la gente que trabaja allá, que fue lo que también sucedió en el Festival Calango el año pasado, que tuvimos el agrado de ir, y poder estar, por ejemplo, en un hotel con un montón de gente, de colectivos, de un montón de lugares, que es increíble, y poder relacionarnos con todos ellos. Y el movimiento submarino, la situación que hay acá también en Buenos Aires, lo que es el Buenos Aires experimental, todo, y poder generar ese intercambio mucho más fuerte. La idea esta de expandir el mismo Forado Asia en todos los países, también estamos seguramente pasando a México, que también estamos hablando, y que seguramente en Colombia ya tenemos una fecha que vamos a pasar, y también comentarle, o sea, a todo de toda esta gente lo que es, y poder lograr que el circuito sea lo más posible. Y bueno, más allá de que toda la tecnología ahora permite que nos, y que es increíble, el hecho de estar cara a cara y hablar con todo, con toda la gente, es espectacular, y la idea es hacerlo. Se me está cortando el mic, ¿puede ser? ¿Estoy bien ahí? No, ouvindo bem, tá beleza. Clara, agradecer sua participação também. Quer deixar algum recado final, alguma consideração, palavra de, sei lá, qualquer tipo de mensagem aí? Bueno, para mí fue, la verdad, muy inspirador también todo lo que trajeron los chicos de Falsos Conejos de Brasil, y sin duda fue el puntapié inicial para empezar a organizarnos. Así que, bueno, esperamos que traigan muchas más ideas y que esto siga siendo, nada, un ida y vuelta de cosas para hacer. O sea, hay mucho, mucho por qué trabajar. Y bueno, con otros países, con el interior de nuestro país también, o sea, hay mucha gente con mucha energía en muchos lugares, pero bueno, solo falta organizar, ¿no? Y eso es lo que estamos, esperemos lograrlo. Ya nos estamos preparando con el movimiento submarino también para empezar a entablar esta relación por ahora Brasil-Argentina, digamos, dedicándonos a la comunicación de exteriores, y aquí la señorita Clara y Matías estaban también incursionando en el tema, así que vamos a estar al día con la comunicación aquí con el señor Jovem. Tamo aí, no solo conmigo, mas con todo el mundo. Sendo, sí, claramente. Siendo hubs ahí das informações, distribuindo para todo el mundo. Valeu muito, muito obrigado mesmo, todo mundo, pessoal aí de Buenos Aires, do movimento. A gente mantenha sempre contato, né? E agora a gente só tem mesmo a agradecer a participação de vocês. E a gente vai de música, eu não sei falar certo, viu? Vaqueiros Paganos e... Muito bem! Tudo jóia. Nós falávamos português, estávamos falando espanhol. Então é isso aí. Valeu mesmo, viu? Vamos continuando aqui com o Ligue os Pontos. É isso aí, então. Vaqueiros Pagantes e depois Falsos Conejos aqui, Ligue os Pontos, um de som. Obrigado. Ligue os Pontos. hice lo que no hice. Yo no dije lo que hiciste. Dijiste lo que no hice. Pero al final, ¿qué es la verdad? Yo hice lo que no hiciste. Hiciste lo que no hice. Yo no dije lo que. Rádio Fora do Eixo, Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectar em mídia livre, mídia livre, mídia livre, mídia livre. eu sou Mariana Lima, do Fofoca Erudita. E nós também estamos na Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Concurso Valores Fora do Eixo. O Circuito Fora do Eixo, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, está realizando o concurso Valores Fora do Eixo, visando a promoção de valores humanos. As categorias são Música, Literatura, Artes Visuais, Audiovisual e Outros, voltado para artistas e entusiastas do Brasil e da América Latina, em busca de descobrir e incentivar os melhores trabalhos através de premiação e divulgação em festivais independentes. As inscrições estarão abertas de 14 de julho a 28 de agosto e o candidato deve preencher a ficha disponível no endereço valores.foradoeixo.org.br. Mostre seus valores em rede. Ligue os pontos. É isso aí, Ligue os Pontos ao vivo aqui, sendo realizado ao vivo. Um grande salve para todos os ouvintes das reprises aí também. Bom, a gente acabou de ouvir dois sons coroando a conversa aí com a galera do Movimento Submarino, né, lá de Buenos Aires, dando continuidade à nossa saga latino-americana. A gente ouviu então o Falsos Conejos e antes o Vaqueros Paganos, também iniciando o bloco. Nossa conversa aí com Juanca, Matias e com a Clara, aqui jovem, do outro lado da linha. Anne, tudo bem, né, Anne? Tudo bem. Legal. Bom, a gente vai pro último bloco, então, deste programa. Aí com... Tinha que ter aqueles samples, né, aquelas coisinhas que solta assim, uns efeitinhos assim. Mas bom, conectados aí, já iniciando mais uma aventura aqui, falando com a gente. Então a gente vai receber agora a Alfa Canhete, lá direto de Cuiabá, do Espaço Cubo, para falar do Compacto Rec, né, sobre o viés de quem está organizando, e o Jair Naves, aí, músico aqui de São Paulo, para falar também sobre o seu lançamento, né, o Araguari, sobre o viés de quem está lançando. Bem-vindos aí, galera. Alfa, Jair, estão na linha. Fala, jovem. Fala, pessoal, tudo bem? Beleza. Alfa, tudo certo aí? Acho que a Alfa talvez esteja com algum problema aí para se conectar com a gente com o telefone. O Alfa, se você estiver escutando a gente, entra no chat, manda suas mensagens aí. Mas vamos começar o papo então com o Jair, por enquanto. Jair, conta pra gente então, assim, novamente, a gente está... O lançamento integrado do Circuito Fora do Eixo, né? Então são vários lugares que estão noticiando o lançamento de Araguari. E eu acho que nada melhor do que você, novamente, para falar sobre o disco, né? E sobre esse momento aí, tanto da sua vida quanto da sua carreira artística e tal, para expandindo agora, jogando em todos os cantos do país o seu novo trabalho. Pois é, cara. Eu, como vocês bem sabem, estou começando um novo momento agora. Eu, durante 10 anos, tive uma banda chamada Ludovico. E agora eu estou com o meu primeiro trabalho solo. E, enfim, disco físico saiu há pouco tempo aqui em São Paulo, há uns 2 meses, pela outra volta, e a gente lutou muito para conseguir esse apoio de vocês, do Circuito Fora do Eixo, do Compacto Rec, porque para a gente é importante expandir isso, sair um pouco daquele estado, e a gente está conseguindo isso, cara. O resultado até agora está sendo ótimo. Estou muito feliz mesmo de ter fechado essa parceria com o pessoal do Circuito Fora do Eixo, com o Compacto Rec, porque para a gente está abrindo muito os horizontes, expandindo demais nosso trabalho aqui. Legal, legal. Então fala um pouco melhor, né, sobre o que é esse trabalho, né? O Araguari é um disco temático, de certa forma narrativo, tem aí vários sentimentos, mas predomina um clima até mais melancólico também na história toda e tal. Conta pra gente um pouco sobre o processo aí de composição, criação, até chegar ao que a gente tem agora, né? E eu sei que tem uma outra parte ainda que vai ser lançado o disco, o álbum na íntegra também, né? Exatamente, o disco foi gravado durante o ano passado inteiro. Na verdade, é um disco que tem 4 músicas que fecham todo o conceito em torno da cidade, eu resolvi fazer um disco sobre Araguari, porque a cidade dos meus pais é uma cidade muito ligada ao meu sobrenome, por causa do famoso caso dos irmãos Naves e tudo mais, né? E, enfim, foi gravado com uma série de participações especiais. Eu chamei alguns músicos aqui de São Paulo, músicos de bandas como Mamãe Cadela e Hierofante Púrpura. Eu quis representar um pouco a cena dos meus amigos também, músicos que eu admiro e tudo mais. E, enfim, as músicas foram lançadas no MySpace no começo do ano, e eu tô esse ano inteiro tocando, fazendo show, divulgando esse trabalho, não só as músicas do Araguari, como você bem disse, do disco que está por vir, que deve ser lançado em 2011, que eu estou gravando agora, na verdade agora, literalmente, assim, falando com vocês do estúdio, e trabalhando muito, cara, assim, eu espero que as pessoas tenham gostado, quem não conhecia ainda. Aqui em São Paulo está bem falado, mas eu sei que no Brasil todo mundo teve a mesma repercussão até agora. Então, quem tiver ouvido, espero que tenha gostado, tenha entendido que é um novo momento, uma fase um pouco diferente do que eu fazia anteriormente. Bom, a gente tenta conectar com a Alfa, lá de Cuiabá, que está uma das pessoas que capitaneia esse processo aí do Compacto Rec, que acho que é legal contextualizar todo mundo também, é uma ação aí da Distro, né, uma das frentes do Circuito Fora do Eixo, e cada vez mais a ideia é essa, né, de pegar produtos artísticos e democratizar eles em rede, download gratuito, quem quiser é compactorec.foradoeixo.org.br e consegue baixar o álbum na íntegra, né. Alfa, tá beleza aí, tá rolando ou não? Eu acho que a gente tem que chamar a Alfa de uma próxima vez para participar com a gente. Até porque hoje o programa também tá chegando ao final, um pouco apertado de tempo. Mas a gente queria chamar a Alfa principalmente para falar, né, que o Compacto Rec foi contemplado aí com uma bolsa da Funarte pelo trabalho, né, que realiza. Né, eu acho que é bem legal todo mundo conhecer um pouco mais sobre essa ação, né, esse lançamento integrado, e quem puder também colaborar aí na divulgação, tanto do texto, né, release, que saiu tanto com banner e qualquer outra informação, qualquer outra coisa, ou então prestigiar mesmo, né, o disco. O Jair está falando, contando um pouco pra gente aí sobre o processo de composição. Acho que a Anne tem uma pergunta, né, Anne? Tenho, tá falando de expandir, né, que tá muito por São Paulo e tal. Tem shows rolando, uma perspectiva de ir para outros estados nesse meio tempo. Eu soube que você vem para Ribeirão Preto nessa sexta, né? Exatamente. Essa sexta eu tô em Ribeirão, na FENAC, daí. Na sexta que vem eu toco, eu e minha banda, a gente toca em Goiânia, no festival Perro Louco. E em setembro tem algumas coisas no interior do Paraná, em Londrina, talvez Umuarama. A intenção é essa, sair de São Paulo mesmo. A gente, aqui em São Paulo, as pessoas têm a impressão errada de que, sei lá, o Brasil é o Sudeste, na verdade não é. E a gente quer tocar em todos os lugares que nos chamarem, sei lá, do Acre, até, não sei, Argentina. A intenção é essa mesmo. E já deu pra sentir um feedback bacana das coisas que estão rolando, do compacto, de shows que já aconteceram? Deu compacto especialmente. Estou recebendo e-mails de regiões do Brasil que não, as quais eu não tinha alcançado ainda. E show também, tá, na verdade a recepção está sendo muito calorosa, muito positiva, muito mais do que eu imaginava. Assim, eu achei que as pessoas iam estranhar, porque você é tão diferente da minha banda antiga, mas não foi bem assim. Foi um carinho imenso às pessoas, tão grande quanto aquela época, até maior. Então tá sendo ótimo mesmo, eu mal posso esperar pra viajar mais e levar essas músicas para outros lugares que a gente não foi ainda. Legal. Bom, a gente vai encaminhando o papo aqui também, né, chegando ao final do programa. A gente vai rolar duas músicas então do EP Araguari, o Jair. Acho que dá uma apresentada também, né? A gente vai colocar as duas faixas que possuem o nome Araguari, né? Araguari 1 e Araguari 2, cada uma com seu subtítulo aí, potencializando uma narrativa. Eu queria que você desse uma apresentada pra gente rolar na sequência e instigar cada vez mais as pessoas a baixarem o disco lá no compactorec.foradoeixo.org.br. Claro, a primeira música é Araguari 1, Meus Amores Inconfessos. É uma música que fala muito sobre saudade, sobre nostalgia da infância, dos primeiros anos de vida e tudo mais. É uma música um pouco mais doce mesmo, de retrospectiva, de perceber que o tempo não volta, né? As coisas passam, cada coisa tem a sua época e tudo mais. A segunda é Araguari 2, é Meus Dias de Vândalo, que é uma tentativa de ópera rock, é uma música com mil partes diferentes, assim, e fala sobre a vida adulta mesmo, sobre lidar com coisas, com sabe, estranhamento, quando você confronta o mundo como ele é. E, enfim, são músicas que eu me orgulho muito, de verdade. Eu levei muito tempo pensando nisso, bolando esse conceito. E pô, eu tô muito feliz com isso, eu tenho um orgulho enorme em poder dividir isso com vocês. Beleza, então. Agradecer a participação aí, Jair. E vamos de som aqui, né? Beleza? Vamos lá, obrigado, jovem. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Alfa, a todos que estão ouvindo aí. É isso aí. Seguimos aqui, então. Vamos de Araguari 1, Meus Dias de Vândalo e Araguari... Não, Araguari 1, Meus Amores Inconfessos e Araguari 2, Meus Dias de Vândalo. Você tá no Ligue os Pontos, Rádio Fora do Eixo. Ligue os Pontos. Ninguém larga tudo impunemente. O amor. esse sentimento de inadequação que me destrói por dentro, pro qual não vejo explicação. Bandeira meio mastro, um afago áspero, a voz do cantor. Eu criei um certo faro pra esse tipo de enganador, graças a você. Ladeira abaixo assim foi dito, uma obra-prima de eufemismo pras dores da inaptidão, do sufocante calor da afobação. Ninguém imagina que eu inventei, o quanto doeu, o quanto eu rezei. Minha reza de ateu, num desespero que eu nunca me atrevo a demonstrar. Cheia de si, cantando em copos por aí, na madrugada eterna e ardente que te deixou toda em carne viva. Thank you. de vândalo, terminarem. Eu sei que me levarão pro céu e farão contornar os meus escândalos sem que eu me cape. Com constrangimento abatido de um réu, talvez fosse preferível que eu nunca tivesse saído de onde nasci, de Araguari. Fora do eixo.org.br/rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. Ligue os pontos. Isso aí, Ligue os Pontos aqui na Rádio Fora do Eixo. A gente escutou Araguari 1, Meus Amores em Confessos, e Araguari 2, Meus Dias de Vândalo. Ambos do Jair Naves aí, lançamento do Compacto Rec, o lançamento integrado do Circuito Fora do Eixo, compactorec.foradoeixo.org.br. Né, Anne? Exatamente. Exatamente. Bom, galera, agora acabou de verdade, finalizando aí a sétima edição do Ligue os Pontos, programa quinzenal aqui da Rádio Fora do Eixo. Acho que é legal a gente dar aquele primeiro agradecimento a todo mundo que participou do programa, a todos os ouvintes aí, mais uma vez superando a audiência, legal demais aí o feedback e tudo mais que tá acontecendo. Acho que é legal, né? Aquele velho alô de onde que a galera encontra a gente, né, Anne? É verdade. Bom, só relembrando, foradoeixo.org.br/rádio, ali a comunidade da rádio, lá no portal Fora do Eixo. Daí lá ficam postados os podcasts dos coletivos, transmissões ao vivo, inscrições para transmissões, entre outras coisas. Né? Oi? As transmissões antigas também estão todas lá postadinhas. Isso, os podcasts, imagem, né? Exatamente, os podcasts ficam por lá. E daí, quem quiser se comunicar com a gente, inclusive também fazer parte dessa história toda de alguma forma, webradiofde@gmail.com. E também faz parte, é só se comunicar com a gente também lá, escrevendo na página, né, lá da, que eu falei, faradoeixo.org.br/rádio, lá você cria seu login, entra para a comunidade da rádio, interage, posta conteúdo e tudo mais. Certíssimo? Certíssimo, jovem. Agradecer mais uma vez aí a galera que ajudou na produção e programação musical também, né? Que na base de produção, mais uma vez, onipresente, Paula Bainha, lá do coletivo Forceps, Leandro Conerro também aí, já irmão de luta total, direto de Buenos Aires, experimental. E é isso daí, galera. Obrigado a todo mundo mais uma vez. Daqui a 15 dias tem mais ao vivo, né? No dia 1º de setembro, voltamos então com Ligue os Pontos, 8ª edição. Isso aí. Até mais, Anne. Abração. Até mais. Beijo. Jovem. Valeu. Falou, galera. Até mais. Nos vemos em breve. Rádio Fora do Eixo apresentou Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo.